Azul 90 meia. Azul 90 meia, completa sinal do RNAV pro Renault 8, decimal 95. Estou recebendo aqui, por favor, sai da pega. Salvador, muito boa tarde, Azul, a 0-1-6, final do Gustavo, a 0, visual com o campo. Primeiramente, Azul 90-1-6, continua a aproximação, reporta baixando gravado, ajuste altímetro padrão. Gente, o ajuste 1-3. Um 3897, chame centro Recife, 12835, alterno 25, decimal 10. É, 9096. Frente 190-16, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso azul, 9096. Ciente, o Papa Romeu Golf e Romeu Tanque, seu tráfego foi coordenado com Aracaju. Poderíamos a possibilidade de o senhor voar pelo litoral. Gol 966 vai passando, senhora 33, minha revisão. 66 vai para Eco Lima Alfa Controle. Estou em código 0135, modo normal, Eco Lima Alfa. E já no através do farol da barra? Somente com informação, o tráfego do Serra Azul do Eco reportou está próximo a Ondina. Azul 9096, solo azul 97, no pista direita, chama solo no posiciona decimal 1. Na direita, solo 1, no Aracaju pediu para que o senhor mantenha inicialmente a produzir vídeos e vai confirmar com o senhor na frequência deles a possibilidade do senhor prosseguir via litoral. No presente, o serviço radar está encerrado, 67 milhas nordeste de Belém de Salvador. Chame agora o controle Aracaju na frequência 910, decimal 13. O 1966 na escuta, Torre Salvador. 1966 completa final do RNAV, Torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, gol 1966. 1966, tráfego avistado, o vento 140 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10, o ajuste padrão. Livre pouso 10, o ajuste padrão gol 966. Pro 5, desça para 25.00 pés, ajuste no 0 no 3. Está autorizado o final do procedimento RNAV e reporta na final. Solo 966, solo 21, livre a pista à direita. Chama solo 21, décima 1. Direita 21, no gol 966, obrigado. Salvador, o gol 2184, uma boa tarde, pode estar na próxima. Gol 2184, autorizado a linhar e decolar, pista no zero, vento no 400 graus, 099. Autorizado a linhar e decolar, o gol 2184. Preciso completar o final do E-Nave, chama a sua noite do Small 95. Na aproximação, agora se está livre, ajuste padrão. Padrão se está livre, BMW3, com a nova Eva. Autorizada final para o procedimento em nave, reporta passando 366. Tem desligado o controle? Posição para 1.000 pés, mantendo a área do Doios Mar. Para informação, tráfego Eco Lima Oscar, efetuando sobrevoo no farol da Barra 507. Eco Lima Oscar, mantendo o litoral sul 500 pés, ajuste 1-0 no 3, reporta, através do parque de Pituaçu. Lima Oscar, controle litoral sul 500 pés, ajuste 1-0 no 3, reporta Pituaçu. 208, gol 2184, obrigado. Controle, voo 2184, uma boa tarde. 2184, contato radar sobre o 370, via saída bomba. Afirmativo 370, via bomba, o gol 2184. Batendo Vitor Índio, Juliette, controle. 209. Sempre pouso na 10, voo 964. Vitorinho de Juliette, no 1500 pés, é presente voo direto Paripe, após Paripe e rotatória SEAS, ajuste Salvador 1013. Artigo 9075, após o tráfego da companhia, ali mantém cabeceiro no zero. Continua após o pouso na curta final, ali mantém no zero, ou 9075. Repasse através de pessoa sul. O Eco Lima Oscar, reporte com visual com farol de tapões. 3-1, livra a pista direita, chama sol, longo 2-1, décima 1. Gol 9075, vento no 30 graus, 10 nós, autorizado decolagem pista no 0. Decolagem no 0, com 9-0. Lima Oscar, chame a torre na frequência 118.95. Salé 9402, complete a final, chame torre Salvador 118.95. Reposta baixa e travado o Xené 9402, ajuste padrão. Reportará, Oxa 9402. Voo 9075, decolador 33, controle no 20.8, bom voo. 208, boa. Salvador, gol 9075. Voo 9075, acione o transponder 5576. 5576. Siga via saída da EL e suba para o nível 400. Via da EL 400, é possível voar direto da EL? Estou passando agora 372, baixar aqui na base. Xixiné 9402, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 119. Autorizado, pouso, pista 10, 963, 9402. Saia com Lima Oscar, apenas confirma a extensão, já pouso em Salvador? Afirmativo. Gente, confirma apenas o pátio que desistiram. Radar, meia dúzia de milhas de Salvador, prossiga direto da EL e suba para o nível 400. Ok, da EL 400, 9075, obrigado. Você vai cruzar o campo. Atento, o Edson Mota. 84, chame Recife, na frequência 12685, secundária 125, decimal 45. 2685, 2545, 2185, obrigado. 5-9, mantenha a posição no ponto de espera. Eco Lima Oscar, o tráfego já ultrapassou. Tem condições de cruzar o campo, a retaguarda, o tráfego? Afirmativo. Tem time que cruzamento, final do 10, reporta Lisano no final. 259, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 90. Vitorinho Juliette para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre 118, decimal 95. Na pista direita, chama solo no 21, decimal 1, né? Como solo, hoje é 9402. Chama tango Vitorinho Juliette, inicia espera com curvas à esquerda, agora só um minuto para interceptar final no 7. O Céu Azul Eco mantém a linha do litoral 500 pés, é próximo através de Iguaçu. Eco Lima, você tem condições de efetuar a base curta para pouso? Permitindo. Esse é a base curta, já autorizado o pouso pista 17, o vento 130 graus 109. Autorizado 17, Eco Lima. Opa, desculpa aí. Vitorinho de Juliette, autorizado a interceptar final no 7, reporta final. Xenem 6259, autorizado a decolagem, pistão no 0, ventuna 30 graus, zona 0 não. Gente, eu estou aqui na frequência livre, é a Polimáutica, seu pouso foi o 37. Grato. 275, chame Recife na frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1. Papá Lima, Mike Fox, direto Serra Whisky Delta Lima para TGL e reporte visual com o local. Eu apresento a TGL direto, reporte visual. Papá Lima, Mike Fox, confirme ter feito plano de voo notificação? Pode ser, fazer pela notificação. Gente. Antônio, boa tarde, ou China 6259, decolando as coisas que entra. Xané 6259, contato radar na decolagem subavia, saída da EL para o nível 360. Subavia da EL para o 360, autoriza por aqui, Leda? Após 2.000 pés autorizados direto Leda ou Xané 6259. Após 2.000 Leda, 6259. Marcelo do Nocete, baixado e travado? Autorizado pouso, pista 17, o vento 130 graus, 109. Autorizado 17, Na prova para o Itapuã, irá voar para enrimar com a torre, depois de entrar na Itapuã. Na direção do vento? Avatango Victor India Juliet, 130 graus com 10. Avatango Mike Bravian, que é sua identificação dessa via chegada a Amã. Para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. Só confirme se após se a Raul de Delta Lima irá fazer sobrevoo ou pouso em Veracruz. Zulu Eco, chame a torre na frequência 118.95. Torre, Alfa Romeo, Serra Zulu Eco. Bom, meu Serra Zulu Eco é porta farol de Itapuã. Alfa Dora Itapuã, assim que autorizado, segue em marcha, Zulu Eco. Mike Fox tem a frequência livre para a coordenação. Ao regresso, informo que para evitar a área do circuito do carnaval, deverá voar em direção à Cidade Baixa. Após a Cidade Baixa, está autorizado o Veracruz. Tango Victor, India Juliette, autorizado backtrack, solo 43, livre na base. Acesso na frequência livre. Chamei a 6259, mantenha a prosilha da gás de coordenação. Serra Zulu Eco, autorizado a cruzar final 10, reporta livrando. Reporta livrando, Eco. Eu chamei a 6259, da presença está autorizado para ouvir por base. Eu tenho o Mike Bravian, sem condições de cumprir o procedimento, é nave? Cumpriu o procedimento R9 da pista 10? Gente, mantenha a via chegada à mão, após o Fox autorizado o Duna para o procedimento NTB Zulu da pista 10, o Mike Bravian. Autorizado a via para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Alfa Libra 910, o Sierra Zulu. Sierra Zulu Eco, vai reportar vertical com a RMA, o pouso lá, né? Passará a RMA ao Sierra Zulu. Eco, o Eco, o Vento no Aeródromo, é 130309, onde vai reportar solo controlado na RMA. Para controlado, Eco. Meu nome é 259, chamo Petro Recife, na frequência 128.35, secundária 125.1. Oito, liberando frequência, boa. Gente, Lima Mike Fox após a cidade baixa e está autorizado voar direto Veracruz. Tá ali no Mike Fox agora livrando a cidade de baixo em frequência livre para a coordenação com os estados dos locais de Veracruz. Mike Bravo, antes de concluir, estabilizado? Afirmo. Faça aproximação, chame a torre, frequência 118.95. Boa noite, Mike Bravo. Oi, Salvador, boa noite, de Mike Bravo. Faltando Mike Bravo, continua a aproximação, recorta externo, confirma intenções, após o 90. 107. Gente, reporta para cancelamento. Aí. Sim, mas vamos pedir a mudança de regra para prosseguir para o nosso site. Mike Bravo. Externo, solicita mudança de regra, prosseguir para pouso na 17, o Mike Bravianchi. Sapatango Mike Bravianchi, cancelamento do plano ao 57, agora curva à esquerda, se encontra de base curta e fita base curta, reporta final. Gente, uma base curta para o 17, reporta na final, Mike Bravianchi. Tirando base para a final do 97, baixando travado, Mike Bravianchi. Sapatango Mike Bravianchi, visual, autorizado pouso, pista 97, vento 120 graus, 099. Mike Bravianchi. Solo aos 2100, confia apenas do pátio. É o andar do Graia. Ah, gente, pelo pátio 4, então tá que ser a via órica. Gente, boa. Três da Gol, autorizado em área do colar, que são 0, vento 1, 110 graus, 109. 9023, decolada 03, controle de Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. Controle Salvador, voo 9023, subida da El. Voo 9023, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 34, para o nível 400. Restrito 340, voo 9023. Voo 9023, autorizado subir para o nível 400. 400 direto, quando possível da El. Autorizado da El, da presente. Rael, gol 9023, 400 direto. Azul 9027, autorizado a alinhar e decolar. Sendo 0, vento 1, 10 graus, 099. E autorizado a alinhar e decolar, 10 azul. Uno 68, acione a identificação da presente voo na Proto Serra Vitor 368B, já para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Salvador 120, décima 8. 08, foi. Então, 3484, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1 a 0. Alinhar e manter, cabeceira 1 a 0, na 3484. Controle, gol 0023. Possível. Poderia acordar uma pluma de monte, mano? Mantém inicialmente beta, o gol 9023. Mantendo ali, disputado, gol 9023. Voo 9023, chame Recife na frequência 128 decimal 35, secundária 125 decimal 1, solicite mote para o meio. 128 35, boa noite. 125 decimal 1. Ah, 0-7, foi Leda. Leda da presente, 91-0-7. C3484, autorizando decolagem, pistão 0, vento 120 graus, pistão 09. Autorizando decolagem, pistão 10, Mono 645 vai alinhar e manter, capitão no zero. Quatro. 3484. A 3484, na escuta de controle. Da EL, 3484, contato radar de colagem, suba via, saída da EL para nível 360. Saída da EL para 360, SAM 3484. Azul 9017, chame Recife na frequência 128 decimal 35, secundária 125, decimal 10.